prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo certinho com você? Está no ar mais uma edição do nosso Máquina do Tempo nesta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Aqui, nós recordamos juntos as músicas que ficaram imortalizadas na nossa história. O melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e para abrir o Máquina do Tempo de hoje, tem Source com Candy Staton, You Got the Love. I'm Máquina do Tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Esta foi a nossa primeira sequência aqui no seu Máquina do Tempo, que volta já já, logo após o break comercial. É um instante só. Continue ligado. ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Voltamos aqui na sua melhor sintonia com mais uma super sequência do nosso Máquina do Tempo. Muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. Por aqui, a gente ouve grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta sequência, tem Human League, Don't You Want Me. I picked you out, I should. Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Thank you.

Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Sucessos imortais. Máquina do Tempo.